presente de ser parte dessa perfeição. Onde vim parar? Nessa pedra que me conta do permanecer, das diferenças dos bichos do coabitar, na mansitude, nessa precisão do mexer. Um movimento é narrativa sem falar. Dança do vento em silêncio me conta o porquê. Que a pele do rio está toda arrepiada. Água tão doce e gelada me faz renascer. Enquanto a pedra me chama de volta a sentar, retendo todo o calor que guardou do astro rei.